405, decolado aos 45, chame o controle. Em 120.8, boa viagem. 120.8, bom trabalho, tá 3305. Senhor Salvador, muito boa noite, rotando 3305, cruzando 1.500 pés no perfil da Puca. 30, sai da Puca. Confirme. Nível 330, sai da Puca. 330 na Puca, rotando 3305. Autoriza 2000 pro 6212, 2000 autorizado, QNH1095, livre LS, aporta estabilizando. Livre LS, reportar estabilizado, chanero 6212, descendo para 2000. Autorizado, total 9908, chama táxi. Autorizado, chamaria para o táxi, 9908. Salvador, puxa o azul 5019 no pushback acionamento. Autorizado, azul 509 no Shantax. O azul 509 copiou? Afirmativo, autorizado, vai chamar o táxi 509. Xanero, 6212. Xanero 6212, torre 1895. 1895, obrigado, bom serviço. Obrigado, bom pouso. Torre Salvador, muito boa noite, Xanero 6212, está baixado, travado. Boa noite, Xanero 6212, avistado, ajuste agora 1015, autorizado o pouso, 10, o vento 120 graus, 079. Autorizado pouso, 120 com 79. Tota, Alterna Galeão, 3h45. Ciente, o total 9908. Está livre o táxi pelo pátio 3 e pátio principal. Fique atento ao Embraer da Azul, que está completando aqui o pushback. O senhor vai seguir o mesmo via Índia e chama para decolagem no ponto de espera da 10. Bom, tio, em frente ao pátio 3, e como número 2, né? Não é isso a posição nossa? Afirmativo, o senhor vai seguir um Embraer 190 da Azul. Positivo, iniciando, total 9908. Irá. Tira. Um voo pra vocês também. Comandante Fernandinho. Só pra gente, um abraço. Ciente azul 5019, táxi à direita, chame no ponto de espera para decolagem. Direita, camarada, no ponto de espera para decolagem do táxi 5019. Xanero 6212 no solo ao 54, liberando a direita, continue o táxi via Alfa e Juliette, a posição é a 07, o gate 07, o Xanero 6212. Alfa Juliette para o 07, o Xanero 6212 mantém a sua frequência? Afirmo. Ok, vai manter a sua frequência. Pronto, não pode esperar. Ok, azul 509, autorizado alinhar e decolada, 10, vento 130 graus, 079. Alinhar Família colada 10, azul, 509. O total 9908, alinhar e manter a 10 após a rolagem do azul. Após a rolagem do azul, está livre, alinhar e manter, pista 10908. Decolagem azul 509. Afirmo, confirmando o vento 130 graus 079 azul. Decolagem azul 509. Decolado 58, chame o controle, 120.8. Controle 108, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, azul 50111, decolado, passando 1.500 na sua escuta. Controle. 50111, senhora. Azul 50111, contato radar. Sua para nível 360 da EL. 360, direto da EL, azul 50111. Decolagem autorizada da 10, vento 120 graus, 08 nós. Liga a decolagem, total 9908. Gol 1805, a sua identificação, Mária, desça para nível 050. Certo, 20.8, boa viagem. 128, boa noite, total 9908. controle Salvador, boa noite, total 9908, decolado da Ion Cruiser B300 pés. Total 9908, contato radar, subo para nível 320, perfil da Ion. 320, perfil da Ion, total 9908. Total 9908, pode voar direto da El, dá presente? Cruzado direto da El. Quem dá El, total 9908? Total 9908 está livre da restrição ainda, ó? Sem restrição. Sim, total 9908. Boa, o F5809. F5809, essa é a identificação Mari 050. Mari 050. Azul 5011, chame Recife, 133, decimal 25. 3325, boa noite, Azul 5011. Boa noite. 5809, inicie redução para 229. 229, reduzindo, é de 5809. Sal 9908, chame Recife, 133, decimal 25. 13325, total 9908. Uno 805, desço para 2000 pés, ajuste na 095, livre LS, reporte estabilizado. 6224, desça para 4000 pés, ajuste na 015, chega da mão. 4000 pés, 615, chega da mão, 6224. Xamé 6224, autorizado jeto Duna. Pro de Duna, 6224, muito obrigado. Padre 152, informa velocidade. Agora está aqui 3,0. Padre 152, reduza para 250 nós, número 3 na aproximação. Doutor Salvador, uma boa noite, ao Gol 1076, 2200, para o 1076. Gol 1076, sem identificação, chega da Mari, desça para nível 050, velocidade 250 nós na terminal. Web 5809, desce para 2000 pés, ajuste na 095, livre LS, reporte estabilizado. 2000 com 1015? Afirma, 1015. 6224, só uma velocidade. 2509-6224, podendo aumentar ou reduzir a critério do controle. 6224, você certifica seu critério manter ou acelerar até mais próximo de Duna? Tá ciente, 6224. São 3152, reduza para 229. Gol 1805, Oxão Torre 1895. Boa. Oxão R6224, desce para 2000 pés, ajuste 1015. 2000 pés, Oxão R6224. 10. Gol 1805, confirme, trem baixado travado. Graças a Deus. Ok, avistado o tráfego, já livre o povo, não no zero. O vento é 130 graus, 099. Okay. 809, copiou o controle. Sim, amor, desviou de uma novinha aqui, tá, é pro ar, né, senhor, dona? Sim, a gente já pode estabilizar. 809. Gol 1076, reduza para 229, número 5 na aproximação. Tudo bem ou não, gol 1076,